Fox Ray Charlie, prossiga. Solicitamos autorização de revolta, de 43, até a posição 10, 4.9. Sente, inicie o reboque e reporte para ingressar no pátio 1, Alpha X-Ray Charlie. Reportaremos para ingressar no pátio principal, azul, Alpha X-Ray Charlie. Autorizada a final do procedimento LFXY no 0, desça para 2.000 pés, altimetro no 0 no 2, reporte estabilizado. 1.200, 2.000, camarim estabilizado no X-Ray 8.04. Posição 12, está autorizado, reporte para o táxi 5898. Autorizado, reporte para o táxi 5898. Boa noite, 97, bom dia, estamos em aplicação, desça para 4.000 pés na chegada bom, altímetro no 0 no 2. Alfa X-Ray Challenger. Tá negativo, mantenha aguarde instruções, ok? Mantenha a posição aguarde. O 1995 reduz a velocidade 1709, faixa de tração aproximação a 12 milhas, pode ser 37800. O 995 sob vetoração mantém a presença pro limite localizador. A gente pulou para o lote 995. Vem dar o localizador, 804. Completa final do procedimento ILS Stray, altímetro agora em Salvador, no 013, chama a torre 118, decimal 62. 1862, obrigado. Bom dia. No 995, desce para 2 mil pés, aguardando o vetor final para o localizador. Altímetro 1013. 2995. No 995, agora para o localizador. Esquerda, proa 145, reporte estabilizado. Esquerda 145, reporte estabilizado. Salvador, 1804. 1804, bom dia, avistado. Cheque o trem, tem pouso livre 1-0, vento é calmo no 804. 804, baixado, travado. Autorizado pouso na 1-0. 804. Ótimo. 2-5-8-9-8, livre táxi para o ponto de espera do 1-0, via Índia e Alfa, cruze pronto para decolagem 5898. X-Ray Charlie, observe a passagem do Webjet, após prossiga para o portão 10, agilizando o Alpha X-Ray Charlie. Dará passagem do Webjet, prosseguirá até a 10, Coisa 8897. Autorizado a alinhar e manter inicialmente. Aguardando apenas a pista livre, 5898. Solos 41, libere a direita, táxi, me escuta, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio ou no 804. Bem que na sua escuta, vai reportar antes do ingresso no Juliette ou no 804. Remotivo 995 na 10, pátio travado. Bom dia, continue na aproximação, informarei pista livre, gol no 995. Okay. Web 5898, vento é calmo, pista livre, autorizada a decolagem da 10. O 995 tem pouso autorizado na 10, vento é calmo no 995. Pouso na 10, 995. Webjet 5898, decolou os 42, chama agora o controle em 119.35, bom dia. Perdão, 0, bom no 897. Gol 1795, reautorizado 4 no pé. Altímetro 10 no 3. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 5898, livra 2000 na sua escuta. Webjet 5898, contato radar na decolagem, supa para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto brilho. Ciente, após Leda, 340, após Leda, brilho, Webjet 5898. 995, solo aos 44, libera direita, táxi via Alfa Juliette para o portão número 8, não me escuta, até lá no 995. Frente via Alfa Juliette para o 8, não se escuta, vou lá. Correto. Uno 804, ingresse via Juliette, portão 01, Uno 804. Juliette 01, 804. Autoriza pro Adael, pro Webjet 6598. Livre. Uno 897, está autorizado, aproximação e alerta. Está autorizado ele, segundo 897. 1795, sem restrições até 2000 com 1013. Sem até 2000, 1795. Bom dia. Hotel 3171, informação hotel, autorização Guarulhos. 3171, está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, Aper Zulu 44, decola no zero com curva à direita, saída da El Ledo, depois Ildes. Frequência do controle 11935, seu transponder 5065, TAM 3171. T3171, por gentileza, pode confirmar que nossa, a gente tem informação que vai pela Upper Zulu 21. Apenas confirmar que a gente recebeu a informação sim, e foi apresentada nossa IAG. Ah, então vou verificar junto ao centro só um instantinho. Se apareceu a rota Upper Zulu 44, vou certificar e te informo. Um minuto. Obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia. Gol no 897, estabilidade ele, né? Boa noite, 97, bom dia, avistado, tem pouso livre, não no zero, vento variável com 2 nós de intensidade, o gol no 897, está enxergado? Sim, se baixar de travada, tem que ver pouso no 897. Correto. Gol no 795, está autorizado a aproximação, e ele é? Autorizado, no 795. Ciente, aguarde cópia aqui, Luciano Alemã. Web 5898, chame Recife, 125 ONA. 21, me escuta? Prazer. Pronto, cópia? Prazer. Guarulhos 340, Apesulu 21, Confins, DCT Triv, DCT Poços, Pós Direto. Sacola no zero, com curva direita, saída da Eleta, corrijo, saída Arbor, com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta Apesulu 21, Arbor Elefa. Frequência do controle 11935, seu transponder 5065. Autorizado com fome, Salvador, Guarulhos 340, Upper Zulu 21, Confins, Trigue, Poços de Caldas, direto. Decolo da 10, direita, Arbor, Elefa, desce a ferrovia 1935, 5065, na posição número 7, está 317. Acuse pronto para puxa acionamento. Vai lá. TAM 3517 transfere, este é o controle Salvador. Ajuste 1013, BOMF 5000, chegada BOMF, pista 10. 1017, descendo para 5000, com ajuste 1013, chegada BOMF, 3517. Passando no localizador, gol 1715. Ciente, passa Duna, cheque o trem, redução, torre 186. 186, boa. Boa. Sete, seu solo 51, libere a direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, gol 1897. E Alfa, reportará antes da Juliette, 9-7. bom dia, o gol 18, correção, 17, 15. Tá com o trem baixo travado, final da 10. Salve estado, tem livre pouso, vento variável com 2 nós, 17, 15. Autorizado, pouso na 10, gol 17, 15. Correto. Kilo Serra Lima tá pronto pra cota. Pra GQL no 40, plano Yankee. Até 80 milhas, depois cancela, prossegue visual. Decola da 10 com primeira curva direita, confirma da 17 com primeira curva direita, saída Arbor, após direto. Frequência do controle 11935. Seu transponder 5062, quilo Serra Lima. Reporte pronto para o acionamento, quilo Serra Lima. Oi, Salvador, muito bom dia, web 5808, bom dia. Para Brasília 360, um minutinho para a cota, 5808. Web 5808 na escuta. Na escuta. Poderia fazer uma chamada aí no 1211 para sua autorização de tráfego? 211, chama agora. 897, chame agora o solo, frequência 1211. 211, 97. Uno 71 para acionamento pushback, chame solo 1211. 715, solo 56, libera a direita, solo em 1211. 1715. A direita 1211. Confirma? Confirmo. 1715, correto. 211, obrigado. Nada. Quilo Serra Lima para acionamento. Reporte para ingresso na pista 17 quilos Serra Lima. Três 171 na escuta. Três 171 na escuta. Autorizado na 17, reporte alinhado, pronto, quilo Serra Lima. 7, tá, 3171, um, pushback, acionamento, no gate 07. Aguarde e transfere o solo 1211, 1211 para o seu pushback, tá, 3171.